Maravilhas daqui. E o destaque de hoje do quadro Maravilhas daqui vai para joias muitas vezes invisíveis, lapidadas aqui na fronteira, mas que merecem todo o nosso reconhecimento e aplauso. Estou falando dos esforços ambientais conservacionistas realizados por pelo menos 3 dos atrativos aqui de Foz do Iguaçu, no caso, Parque Nacional do Iguaçu, Parque das Aves e Refúgio Biológico Bela Vista. No Parque Nacional, um dos destaques vai para o projeto Carnívoros, que monitora os hábitos dos grandes felinos que habitam a unidade de conservação. No Parque das Aves, o incrível trabalho de reprodução de espécies ameaçadas de extinção na natureza ou até já extintas, né, como é o caso do filhote de mutum de Alagoas, que a equipe do parque conseguiu aí fazer nascer em 2015, né, algo raríssimo aqui no Brasil, foi um dos primeiros, ou o primeiro até, né, a nascer num zoológico, trazendo aí nova esperança de reintrodução no ambiente natural. Refúgio Biológico Bela Vista, por sua vez, esteve em evidência agora na semana passada pelo nascimento de sua primeira onça-pintada após 14 anos de tentativa de reprodução de animais resgatados de situações de cativeiro ou maus tratos. Refúgio, que é mantido pela usina de Itaipu, tem amplo sucesso também na reprodução de arpia, que é uma ave da família das águias que, mesmo sendo aí a maior águia do continente, também encontra-se ameaçada de extinção. Agora, quer saber o melhor? Olha, você que mora aqui pode conhecer esses 3 atrativos e seus trabalhos de conservação de graça ou com desconto. Então, aproveite e prestigie as nossas maravilhas daqui.